mas que são, ainda assim são coisas diferentes, portanto que nos alteram a rotina. E esta parte das notícias não foi por acaso. Esta parte das notícias não foi por acaso. Fala-vos alguém que todos os dias traz as notícias aos nossos estimados ouvintes e que teve o prazer, ou então não, de ler as mais inacreditáveis notícias. Ora, as mais inacreditáveis notícias são aquelas que não lembram nem ao diabo, nem ao menino Jesus. É daquelas coisas que, desde gestores que foram demitidos por pagar indevidamente a funcionários de hospitais, desde Portugal foi multado, aliás, foi condenado pelo Tribunal Europeu por excesso de custos, e mais não sei o quê, e pronto. E deles que andam a viver à grande à francesa e nós que temos que nos desenrascar. Pronto. Uma coisa que eu achei, que ainda assim achei muito produtiva, foi de facto o que se passou aqui na terça-feira. Foi uma. Eu falei aqui na revista Contacto, que agora existe em Amaral também, e achei muito curioso porque tenho vindo a ler esta revista. Tem aqui artigos muito interessantes, tal como também tem numas outras tantas revistas. Terça-feira, no Nós e o Mundo, eu falei sobre o cérebro, não é? No fundo, sobre o cérebro, as nossas capacidades, até onde é que as levávamos. Estima-se que nós só utilizemos cerca de 10 a 15% das capacidades do nosso cérebro. E atenção, porque 10 a 15% não quer 10 a 15% das capacidades não quer dizer que seja do próprio cérebro, mas e é uma matéria que tenho vindo a estudar desde há uns dias para cá, desde que eu trouxe ao Nós e o Mundo. E tenho ficado fascinado com algumas coisas que tenho conhecido. Sabem, por exemplo, de um homem que teve um acidente de trabalho, creio, e teve um ferro que o atravessou de um lado ao outro da cabeça. De um lado ao outro no sentido vertical. Ou seja, esquerda para a direita, não da frente para trás. Da esquerda para a direita. Bom, o homem sobreviveu, mas perdeu tudo o que era emoções. Também soube do caso de um senhor que não conseguia imaginar, nem sonhar automaticamente, só recordações, não conseguia imaginar. Também já havia algumas informações. Isto era uma coisa que eu já era para falar ontem, mas confesso que não estava nada inspirado. Mas porque não? Porque realmente fico. Aliás, esta parte do homem que não conseguia imaginar. Também só vi hoje. Mas é interessante. Até onde é que a nossa mente é capaz de ir? E há uma coisa que eu acho muito interessante também, que é a fronteira. Vocês já viram uma coisa muito engraçada? Isto pegando aqui no caso da mente. Vocês já viram uma coisa muito engraçada? Já viram, por exemplo, que são às vezes os autistas ou alguns portadores de deficiências mentais que têm uma inteligência fora do comum? Eu fico curioso por saber até que ponto é que. Ou seja, até onde é que acaba. Apesar de não são coisas opostas, são alguma. O atraso ou a deficiência mental não é, propriamente, digamos, numa escala de 0 a 100, não é o zero nem o super inteligente é o 100. Digamos que chega-se a uma altura que o cérebro se desenvolve de tal maneira que acabamos por ter várias complicações. Não sei exatamente qual é que é a fronteira entre a sanidade, a inteligência e a deficiência mental, mas é algo que vou estudar, vou aprender e vou partilhando convosco estes conhecimentos. Ora bem, acabamos. Quando a emissão abriu, ficamos com uma menina muito, muito. Hoje em dia, uma mulher, como é lógico, uma grande cantora, Vanessa Carlton. Ouvimos aqui uma versão original, esta é originalíssima, de Ordinary Day, a música de Vanessa Carlton. Deveria ter na altura uns 13, 14 anos. E confesso que me deixou. Não sei, gostei desta musiquinha, então decidi trazê-la aqui aos nossos estimados ouvintes. E estou a falar disto porquê? porque estamos a chegar ao final do Feito num 8 e eu quero trazer a próxima música, que também é cantada por uma menina pequenina, na altura. Só tinha 13 anos e hoje em dia é também outra grande cantora. Dá pelo nome de Alanis Morissette, mas na altura tinha apenas 13 anos, quando cantava Fat Stay With Me. É uma música que, enfim, não teve muito sucesso, não é natural, não teve muito sucesso, mas pronto, é sempre uma grande recordação. Vamos lá ficar com esta vozinha engraçada, porque na altura era bem diferente do que é hoje. Acho que só uma voz que não mudou muito para lá dos tempos foi a Celine Dion, por exemplo. A Celine Dion, com 12, 13 anos, já tinha um vozeirão, uma coisa fenomenal. A série que é daquelas coisas, um dia destes, embora há aqui algumas músicas que já passaram aqui e que sem dúvida, enfim, que reportam muito aquela altura. La Voix du Bon Dieu, por exemplo, é de 1981, é quando ela só tinha, se não estou em erro, 13 anos, e nem se nota, porque de facto tem uma voz poderosíssima. Mas estas duas, por acaso, então a Vanessa Carlton notou-se imenso. A Alanis Morissette também. Também sinto muito, mas até se não mais é pelo estilo musical, mas pronto. Vamos lá então ficar com a voz de Alanis Morissette, Fat Stay With Me. É assim que fechamos mais um Feito na 8. Eu estou de volta na próxima terça-feira. Hoje vou passar a emissão para mim, porque não há top 3 ainda, mas tudo o que rever na próxima semana já haverá top 3. E pronto, é tudo. Ouvintes, um forte abraço e até terça-feira.